Dance in the turbulent years when I would not wait for no one. In the stop, take a look at myself. See me losing you. Caiobá FM, você liga aí, é só sucesso. Bee Gees, For Whom the Bell Tolls. Caiobá FM. Essa é de 1993, aqui no nosso Replay Caiobá. Sonzeira, esses caras, olha, cantavam demais. Não apareceu ninguém igual o Bee Gees, não, viu? Aqui no Brasil, eu vou falar pra você, o Roupa Nova também é uma banda que, ó, sensacional, viu? Seguinte... Daqui a pouquinho tem Tarde Caiobá pra você, aqui em 102.3. Amanhã a gente se encontra em 7 da manhã no nosso Caiobá Notícias. Caiobá FM. Você sabe por que a Caiobá FM é boa? Porque toca o pagode que você gosta. Eu amo o pagode que toca na Caiobá. Pela última vez, dei na versão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Caiobá FM, você liga e só sucesso. Democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa. Sonha o futuro e solta a nossa voz. Quem sabe disso não perde tempo. Já tira o título ou fica regular. Se atualiza, faz a biometria. Com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Caiobá FM. Você que tá ligadinho na programação nesse domingão aqui do nosso Tarde Caiobá, que está no ar hoje, 12 de abril de 2026. Muito prazer, eu me chamo Leia Vilhena, estou juntinho com você, prometendo passar essa tarde super agradável aqui na programação da nossa Caiobá FM. É claro que já está valendo a tua participação, 999-17-1023. É o nosso Tarde Caiobá que já está no ar ao som de Britney Spears, Criminal. Começando muito bem o nosso Tarde Caiobá.